Depois eu venho, tem que inventar lá, vem pra cá. Vem cá. Novos tempos, novos ventos, novos dias. Tristezas, alegrias, uma vida, duas vias. Rodovias, vem e vão, contramão, nada em vão. Avião, sensação, lentidão, voo a milhão. O que passou, passou, doeu, ferveu. Negão aqui sofreu, sarou, acabou, morreu. Valeu, só quem passa pode dizer que aprendeu. Cantei pepeu, cultura de rua, algum exemplar é meu. Foi por um fio que sobrevivi, quase caí. Talvez por isso ganho um CD, quero ouvir. Guardo na sala, ligo, escrevo pra contribuir. Quem sabe um talento aprisionado está ali. Alguém que possa desandar por aí. Última chance, pelo dela prosseguir. Tanta gente boa que eu vejo desistir. Citar nomes, vou passar um ano aqui na cidade. É unanimidade, quem reclama também nega a oportunidade. Joga cópia num esgoto de grande profundidade. Refém da maldade, protegido pela impunidade. Terra em transe, lá se vai mais uma chance. Olho no lance, estava ao nosso alcance. Novos tempos, novos ventos, precavido. Elemento em movimento, raramente é abatido. Pois o vento que venta lá, venta cá. Pois o vento que venta lá, venta cá. Pois o vento que venta lá, venta cá. Cá, cá, cá.